Boa noite, pessoal. Estamos aqui 2023, dia 19 de setembro, no Rio Vermelho. Queria dar um salve ao Rock Tribe, diretamente da Turquia. Saravá, Rock Tribe, welcome to Salvador, Bahia. Ao meu lado esquerdo, Irlan, diretamente de Feira de Santana, Irlan Guedes. Ao meu lado direito, Matias Grob, diretamente da Alemanha, morando aqui em Salvador. Tamo junto aí. Let's go, Rock Tribe. Thank you. registrar a presença de Vio, violinista da Inglaterra, diretamente do Arizona, tocando no Arizona agora. É o violinista da banda Zingale, Israel, rock progressivo da década de 70. Welcome, Vio, bem-vindo ao Brasil. Ele vai pedir uma caipirinha daqui a pouco, sempre pede. Just the two of us. O primeiro sample foi de... Eu vou lembrar. O segundo foi Just the Two of Us, do Wayne Shorter, né? Saxofonista. E esse agora é Orlando Caixito Lopes, baixista de jazz. Mais uma vez agradecendo a presença aqui de Rock Tribe da Turquia, simulando instrumentos turcos, o oud, né? E o viol do Arizona. Acabou de entrar o Peter Porker, guitarrista dos Estados Unidos.